aqui estão sentindo a presença de Deus? Porque se você veio aqui e voltar da mesma forma, irmão, então não há igreja para você. Porque se você não sentiu a presença de Deus, aqui, onde todos nós estamos louvando ao único e verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo, que você possa sentir na sua vida este vento que vem do Oriente, este vento oriental que é Jesus Cristo. Eu gostaria de oferecer essa música para o meu querido esposo, Denis, que deve estar por aí, ó. Eu te amo, para você essa música também. Amo todos vocês, em nome de Jesus. Pra cima, todo sentimento e em cada que o faz voar.